gente fina. O Bina não tinha dó. Sem ilusão, é mó satisfação. Maluco do CKP vai chegando aqui no som. Todo dia tô em casa com a família. Companheiro é companheiro, se não é nem me liga. Agora vejo o final de tudo que plantamos. Muitos já morreram e eu hoje tô rimando. Tô relembrando uma fita das antigas. De quando muito novo, umas fitas que intriga. Lembra quando a gente chegava da Bento toda noite de domingo? Ia pra arrebento pensamentos. Hoje tudo isso me causa tormento, eu só lamento. À noite a gente prova do veneno. Na mente constante, no poder da minha rima. Vou falando desse mano, veja se identifica. Mano Guini, meu truto e aliado, ergue logo essa cabeça e vem com a gente no passado. HPS nas antigas nós passou, nos escorregou, nós nos sarelou. Você que tá aí tentando me escutar, curta essa base e comece a viajar. Onde tem etc eu vou. Falou chegado, com os mano na coleta eu vou. Meu truto e aliado, palavras em duplo sentido na sua mente. Independente, dependente é a torcida que torce também pra gente. Consequentemente tudo que faço na quebra, exerce peso em mim e pode me mandar pra terra. Me enterra, já era, pode crer que aqui não bera. Vacilou na minha quebrada, não tem vez e não impera. Não preciso me contentar com tudo o que vem, pois com criatividade minha atitude vai além. Tem que ter guina, proceder pra vencer. Tem que ter guina, razão em sobreviver. Esse é o som em memória viva de quem muitos dizem que não, mas tem perspectiva. Nós estamos falando do nosso mano Guina, que descrevemos agora um pouco através da rima. Cê tá ciente, né Guini? Pô primo, cê pediu a rima aqui para você ouvir, espero que cê goste até o fim desse som que é através da sua vida. Eu passo reflexão quantas vezes naquela brisa, trocamos ideia, irmão, cidadão, araraquarense, corintiano, problema para os palmeirenses. Se tem jogo é no barba que assiste toda a rapa. Mamula entre as torcidas também tem quem chapa meu chapa. E o Guina nas antigas participou de um racha na peneira do Santos, atrás de uma vaga. Ali o futebol estrala até umas horas, mas o Guina tem talento, quem conhece sabe que não é história. Aqui a ideia real do meu mano na moral, que mora subindo a rua principal do CKP2, depois da praça lá na grade vermelha, em frente à ex-biqueira do K, deixa pra lá. Você acha que eu ia mesmo falar? Já sujou essas ideias, eu vou me esquivar. E vou voltar a falar do nosso protagonista, que sempre teve sofrida sua vida nas pistas. Começando com o divórcio dos seus pais, há vários anos atrás, aquilo abalou, cê tá ciente, né rapaz? Todo ser humano nessas horas é incapaz pra piorar ainda mais. Os seus pais de casa saem e o Guina fica sozinho. Aí cai de vez de volta naquele caminho. Mas graças a Deus que hoje ele se controla. No certo pelo certo é o caminho que ele descola. De sexta a domingo, na segunda tá de volta. Assim a vida rola, danada dá uma bola. Agora etc, pede licença e sai fora. Esse é o som em memória viva de quem muitos dizem que não, mas tem perspectiva. Nós estamos falando do nosso mano Guina, que descrevemos agora um pouco através da rima. Esse é o som em memória viva de quem muitos dizem que não, mas tem perspectiva. Nós estamos falando do nosso mano Guina, que descrevemos agora um pouco através da rima. O Guina.